Já esperava, estavam me esperando de tocar. E ainda bem que já vim preparado, já municiei a minha espingarda. Quem não falha, que derruba, que elimina, tira do jogo todos aqueles que tentam parar a trajetória de um homem sem dono. A morte é minha companheira, por isso ela eu não temo. Já estou morto há muito tempo, todo dia eu provo desse veneno. A hora que tiver aqui eu vou, não vou fazer objeção. Mas enquanto eu estiver aqui eu descarrego a minha munição. Não sou temido por acaso, tudo na vida tem um propósito. Até o demônio tem a razão de existir nesse mundo do ódio. Sou treinado pra atirar, pra matar e ir embora. Passo por cima do seu cadáver, que se foda a sua memória. Quem vai chorar por você, com certeza serão poucos. A sua morte foi anunciada pro saco, mas um homem tolo. Quem não pesquisa sobre o inimigo e acha que a vida é brincadeira, deu de presente uma bala no crânio, eu trabalho dessa maneira.